Sigam-nos em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Twitter e no Instagram em pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, no Mixcloud, no Castbox, Apple Podcast e Google Podcast. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet! Esta semana temos um convidado especial, dois temas fantásticos. Mas para já temos João Iria. Olá, pá, estás bom? Tudo bem. André também. Como está tudo consigo e com a sua família? Tudo bem? Olá. E Gonçalo? Olá. Eu sou o Diogo e esta semana... Diogo diz olá. Olá! Esta semana temos um convidado muito especial. Ah, sou eu? Não, ainda vai entrar. Estamos à espera. Depois só um gajo está aqui. Tenho só um bocadinho de tempo. Não, temos aqui connosco Lourenço Seruia. Olá. Isto é bom dia, boa tarde, boa noite, é o quê? É boa noite. É boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Então, olha lá, é domingo, são 9 da noite. É verdade. Eu estou com a voz de noite ainda. Boa noite. O Lourenço é um grande amigo nosso e... Grande? É. Não, ele é mais, mais baixo do que nós, mas... Mais ou menos, só um bocadinho. Está bem, mas sou mais alto que ele. É mais baixo do que eu diria, sim. Provavelmente. E que nos acompanha desde 2013, desde que nós fundámos aquela coisa chamada Odd Bullet, que nós vamos entrar um bocadinho em detalhe neste episódio, portanto, quem quiser pode desligar já. Sim, sim. Isso vai ser um episódio altamente masturbatório. Sim, mas tinha que acontecer eventualmente. Esperámos só 52 semanas para que isso acontecesse. 54. O episódio vai incidir sobre o percurso do Lourenço enquanto ator, mas não só numa perspectiva dele pessoal, mas também no sentido geral, enquanto ser ator em Portugal. E a seguir vamos falar sobre o Universo 7 Balas e sobre a nossa associação, os filmes e o livro que nós temos agora disponível nas livrarias um pouco por todo o país. Está no top da Bertrand, temos foto, comprova. É verdade, é verdade. Exato. Vamos meter nos posts, temos lá a foto. Bom, primeira questão, Lourenço. Ainda lá está. Isto é aquele programa de encostar as pessoas à parede. Isto é o Alta Definição. Estou a pressão no ar. Vamos lá. Sim. Primeira pergunta. Portanto, uma coisa que o Daniel Oliveira não diria é: estás fodido. Sim. Sim. Primeira questão. E agora, para entrar no tema de representação em Portugal, explica-nos como é que foi o teu processo, como é que tu começaste, para nós conseguirmos encaixar isto no modelo de quem quiser ser ator em Portugal, quem puder fazer esse tipo de coisa, quem quiser tiver esse desejo. Uhum. Como é que tu começaste? Olha, há vários caminhos. Eu comecei, e acho que são todos válidos, eu tinha acho que 18 anos, e comecei a fazer figuração. Não naqueles programas de 760, mesmo em séries e novelas. Depois comecei a fazer os primeiros workshops de representação e mais ou menos um ano depois fui procurar formação mais a séria e fui para a ACT, a Escola de Atores, sim. Que foi onde fiz o curso. Eles têm um curso de formação de atores que dura 3 anos e durante o curso continuei a trabalhar como ator. E depois, no fim do curso, comecei também a dar aulas de expressão dramática. Ok. E, portanto, tem sido isso. Divido o meu tempo em trabalho de ator, teatro, televisão e cinema e as aulas de expressão dramática também. Ou seja, nos 18 anos, mas tu, quando eras mais pequeno, tinhas essa paixão por apresentar ou querias fazer isso? Ou foi uma coisa que, de um momento para o outro, deu-te o clique? Deu-te ali uma... Não, já vinha lá de trás, só que os meus pais, como 90% dos pais, disseram: primeiro tiras um curso a sério e depois vais estudar teatro. Yeah. E eu ainda tive um ano em comunicação, sim. Mas depois saí e disse-lhes que só voltava a estudar se fosse estudar teatro. Ok. Bati o pé e então eles disseram: tá bem, então vai lá estudar teatro. Vai. Mas era uma coisa que já, ou seja, sim, já vinha muito de trás. Eles nunca me incentivaram muito pelo que eu percebo. Se eu tiver filhos e algum deles quiser ser ator, eu provavelmente mando-os para um sítio e digo mesmo que os meus pais disseram: vai tirar um curso como deve ser, depois vai. Lá está, mas esse paradigma ainda hoje é uma constante, não só aqui em Portugal, há muitos outros países também é assim, mas cá em Portugal, que é a nossa realidade, isso não passou. Continua a ser a mesma lógica de isso da representação, do cinema, isso é tudo muito giro, mas primeiro tens de tirar um curso a sério e vamos e vais, para teres um caminho seguro para, em termos profissionais. E essa perspectiva é um pouco o que está mal na, na... Sim, e sabes porque é que eu acho que isso também acontece? Porque, infelizmente, quem manda em Portugal, na, seja canais de televisão, é, isto vê-se mais na televisão, não, há, não tem grande critério a escolher atores. Portanto, basicamente vão buscar, imagina, vão buscar um manequim ou uma manequim, porque é muita gira e não sei o quê, e deixam de lado atores que têm não sei quantos anos de formação e experiência. E, portanto, claro que há pessoas que também não levam esta profissão muito a sério e acham que é facílimo e, ou seja, vai tirar um curso a sério porque nem consideram que isto é um curso a sério. Porque eu acho também por causa disso. Porque vês pessoas que não têm formação, não têm experiência, não têm sequer talento a trabalharem como atores, então acham que qualquer profissão, qualquer pessoa de qualquer profissão pode ser ator ou atriz. E eu acho que isso não dignifica a nossa profissão. Muito pelo contrário. Não, portanto, és contra o Zé Carlos Pereira. Olha, só não sou por uma razão. Eu uma vez gravei uma coisa com ele para uma série. E ele faltou ao primeiro dia que eu ia gravar e, portanto, graças a ele ganha mais um ordenado porque tive que lá voltar um dia extra. Ok. É a única razão de eu não gostar dele. Zeca, mas, estás cá. De eu gostar dele, peço desculpa. Mas há uma... É indissociável um bocado a lógica do o modelo ator. Cá em Portugal, obviamente também num estrangeiro, mas a ideia de que, nós vamos fazer esta novela, vamos fazer este filme, não sei o quê. Caras bonitas. Vamos arranjar caras bonitas para os papéis. Não é. O papel é desenhado para este ator, devido às capacidades dele ou à vertente dele. Não. É uma personagem bonita, mas vamos ver aqui um portfólio de pessoas e vamos escolher aquele que nós achamos que é mais engraçado ou não. Nada tem a ver com verdadeira habilidade e verdadeira qualidade enquanto ator. Portanto, imagina o que seria o Joe Pesci, o Steve Buscemi, o Willem Dafoe... Na televisão portuguesa passavam mal. Estavam lixados. Não faziam nada. Não passavam nem bem nem mal, não passavam tudo. Exato. Né? E há outra coisa, que eu não sei se as pessoas têm noção. Os diretores dos canais de televisão hoje em dia, se calhar, por acaso, o Daniel Oliveira, acho que não é assim. Mas os outros, quando estão a escolher elencos, vamos supor que lhe propõem o ator X. Ok, mostra-me lá as redes sociais desse ator. Ok, tem não sei quantos seguidores ou não sei o quê. Ah, estás a gozar. Então contratem-no. Não, mas tinha que ser, claro. Pois, isso não me surpreende, apesar de ser extremamente idiota, não me surpreende absolutamente nada. Porque lá está, os nossos meios também de divulgação das próprias obras estão muito limitados. Nós não temos um grande marketing associado a nenhuma coisa. Não temos, porque não há dinheiro para isso. Claro. Portanto, há aqui uma forma fácil disto chegar a mais pessoas. É através de cada pessoa, nas suas redes sociais, ter essa capacidade, esse reach, que um canal, à partida, não está interessado em investir tanto nisso. Mas só uma pergunta, o público-alvo de uma telenovela é o mesmo tipo de pessoa que usa muitas redes sociais? Boa pergunta. Talvez eles usem isso também para cativar, porque as gerações mais novas é mais internet, e se calhar se tiveres uma Instagram ou uma influencer no papel principal, nos principais, vão ver, um bocado por causa disso. E aquele público das velhotas que já vem sempre está mais ou menos garantido. Epá, foi só porque lá está, à primeira vista tu não pensas, faz sentido, hoje em dia faz sentido, eles pensarem assim, não fazendo sentido, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, o público das telenovelas normalmente não é bem esse, por isso é que eu fiz a pergunta, mas o Gonçalo tem alguma razão daquilo também que diz. Foi o meu contributo para o episódio e agora vou para o telemóvel. A questão, na nossa produção de cinema agora, especificamente, nós tínhamos aqueles grandes vultos. Há malta que teve cá há muito tempo mesmo a fazer filmes. Tempo. Os Manéis de Oliveira. Sim, mas eu ia falar deles precisamente por uma razão, que é grande parte dos filmes dele. Ah, vais falar do Oliveira? Pensava que ias falar do Nicolau Brainer. Não, estou a falar sério. Não, realiza, agora falo-me de Rosa Oliveira. Okay. Ele também realizou, é verdade. Mas, é uma pessoa muito importante, Nicolau Brainer. Pois é, sim, sem dúvida. Mas o Manuel Oliveira, há aqui uma questão que eu queria trazer à baila, que é ele teve cá há muito tempo. E os filmes que nós conseguimos, não adormecer ou não. Ou ver mesmo até ao fim. Já has de reparar que ele tem muito o cast dele, pelo menos o principal, é sempre muito fixo, é sempre o neto dele. Sim, Alino Silveira, Ricardo Preto. Lá está, e é sempre muito, it's in the business, it's in the family. E a lógica é, ele pode fazer isso à vontade, o filme é dele, ele é que sabe, né? É lógico. E há muita gente que faz isso. E há muita gente que faz isso, são os atores coqueluche, go to, pronto. Mas não achas isso, não só nos filmes dele, mas no geral, um bocado redutor, tendo em conta... A ideia de um desenvolvimento da indústria cinematográfica em Portugal, que nunca é consagrado, nunca ninguém faz nada para esse... Um nome como o Manuel Oliveira não deveria ter sido a função dele, enquanto grande obreiro do cinema em Portugal, ter dado lugar a mais vozes, a mais a elencos diversificados, a uma coisa que puxasse por, mais pelos nossos atores do que se calhar ter ali aqueles dois ou três e fazer sempre os filmes com os mesmos dois ou três. Eu estou a generalizar, não são todos com o neto dele, mas há muitos que são mesmo. Deixa-me só dizer uma cena ao Diogo antes de responderes. Se formos por aí, estás a criticar também o Bruno Nogueira, porque o Nogueira trabalha sempre com as mesmas pessoas, sim, é com quem sim, ele quer. Sim. Verdade, é verdade. Mas o Bruno Nogueira, como tem projetos em várias plataformas, a coisa mais ou menos até passa. Mas o maior ver é só cinema. E tipo, nós queixamos-nos tanto do nosso cinema em Portugal de ser tão desinteressante, secante, avant-gardes e... Pretencioso. E também é. Mas a verdade é que este era um homem que era conhecido além de Portugal. Pelo menos na Europa tinha uma grande fama. Sim. França principalmente. E pá, e aos festivais e a todo lado. E havia um grande respeito pelo Nuno Oliveira, porque não ter aproveitado esse campo e essa visibilidade que ele tinha para abrir o nosso cinema. Eu só queria adicionar um ponto àquilo que o Diogo acrescentou. Não achas que em Portugal os mesmos realizadores trabalham sempre com os mesmos grupos de pessoas e isso também depois acaba por limitar as oportunidades a quem está fora desses grupos? Então, mas é isso que eu estou a dizer. Sim, estou claro. Falando de Manuel Oliveira, mas há sim, mais casos. Sim, mas eu estava a dizer que no geral isso acontece praticamente com todos, era isso que eu estava só a adicionar. Sim, e há aquela coisa de quem é que é o ator mais na moda agora? Pum, pegar o gajo, fazer isto, não sei o quê. Por exemplo, a Vitória Guerra. Há uns tempos a Vitória Guerra era a coqueluche. Então, bora, meter aqui. Mas está, é um caso. Falta... uma organização, de facto, se a ideia é fazer mesmo uma indústria de cinema em Portugal, que eu acho que nunca vai acontecer, é, pá, haver algum tipo de regras para que o público não seja sempre o mesmo, para que as pessoas não sejam sempre as mesmas a serem glorificadas. E faz-me falta alguma variedade nisso. Agora há filmes que estão mais nessas variações. Por exemplo, eu não fazia ideia quem era o ator principal. Mas é um gajo conhecido, já era. Mas ele está irreconhecível. Ou melhor, ele é o Variações. Sim. Aquilo não há grande dúvida. Mas, por exemplo, eu vi o filme e fiquei, fosga-se do caralho, meu. É uma grande performance, é espetacular. Ele disse fosga-se do caralho. Fosga-se do caralho. Portanto, não disseste foda-se do caralho, nem foda-se do caralho. Não. Mas, o Sérgio, ele fez de Variações numa peça de teatro antes do filme. Sim. Aí 2 ou 3 anos antes. E foi, epá, eu vi e arrepia, porque tu, de repente, parece que o Variações ressuscitou. Exatamente. E estava ali a não sei quantos metros de distância de ti. E surgiu é em num clipe no Twitter há uns dias, que ele entrou no Odisseia também. Ah, pois ele entrou no Odisseia. Exatamente, ele faz Variações no Odisseia. Pois a sério? Exatamente. Sim. No meio do Alentejo, ele é tipo líder de um culto. Ah, aquilo no final. É que ele está a cortar o cabelo às pessoas enquanto diz frases que são letras de Variações, mas ele diz aquilo em tom sério. Pai, é genial. É ele. É o gajo, pois é, okay. Agora é que eu estou a ver. É. Mas lá está, estes nomes vão surgindo. E se for preciso agora, tu pegas nele, no Sérgio, e agora metes o Sérgio em 10 filmes. Das próximas 15 produções portuguesas, metes o Sérgio em 5 filmes. Pá, não, vamos, bora expandir. Bora, há mais atores, há mais malta. Não sei, não achas que é muito redutor? Acho que sim. Acho que há, no geral, pouca abertura para novos atores. Pelo menos no cinema, então, eu acho que ainda é menos... ainda é mais visível isso. E acho que sim, acho que de facto é um ator que de repente, olha, por exemplo, a Maria de Céu Guerra, ninguém contratava para nada há anos, pelo menos em cinema e televisão. Fez Os Gatos Não Têm Vertigens, ganhou um Globo de Ouro ou um prémio e outro prémio qualquer, e de repente foi Maria de Céu Guerra em todo o lado. E atenção que eu não estou a criticar isso, eu acho que ela é uma excelente atriz, só é pena que de repente ela teve sorte de fazer esse filme, mas há não sei quantas outras atrizes da geração dela, como não fizeram aquele filme, continuaram no esquecimento e portanto, é um bocado ingrato, é muito bom para uns, mas depois é muito ingrato para outros, acho eu. Sim. E tu sentes que, ou seja, imagina agora tu conheces pessoas mais novas e querem, têm interesse, querem ser atores, querem estar dentro do meio. Tu openly dizias logo, epá, sim, vai. Ou tu tinhas um bocado de... Ah não, eu digo, aquilo que eu disse há bocado, se tivesse um filho que me dissesse, foi um bocado brincadeira, porque eu acho mesmo, se tu gostas, se tens mesmo a potência para isso, se tu amas a profissão, a arte, go for it, como é óbvio, não vou, assim, não vou adorar a pílula e dizer, ah sim, vai ser maravilhoso e é muito fácil, não é, eu não disse pílula, eu disse pílula. Adorar a pílula. Mas pronto, acho que é também abrir um bocadinho os olhos e dizeres, olha, não é um caminho fácil, como é óbvio, mas também hoje em dia, que área é que é fácil? A área de trabalho é que é fácil. Certo, sim. Válido. Pronto. Mas nunca, eu acho que se uma pessoa tem uma potência artística, nunca deves desmotivar isso, porque é uma coisa tão única, tão rara, que deves estimular o mais possível isso e incentivar a pessoa a seguir para a frente. Mas não achas que é preciso ter uma resistência bastante grande? Super. Porque é um meio um bocado, vamos dizer, cruel de certa forma, e tu tens que ter muito estofo para conseguires aguentar o choque, porque no início tudo é muito bonito, mas depois aquelas partes horríveis não é qualquer pessoa que consegue aguentar, nem é preciso. E eu digo, falo por experiência própria, as primeiras coisas que eu fiz já faz este ano 10 anos, e eu digo que neste momento, por acaso, estou numa fase em que perdi um bocado da pica. 90% da minha ocupação é dar aulas, e adoro, não faço por sacrifício, mas perdi um bocado a pica para andar atrás de castings, de audições, de bater à porta de agências, de produtoras. Acho que é uma fase, mas sim, porque de facto é tão difícil, e tu ficas tão frustrado a ver pessoas passarem-te à frente, entre aspas, e a conseguirem trabalho por meios que tu não vais, irás nunca. Claro. E percebes de facto que quem contrata escolhe meios pouco dignificantes. Sim. E como a malta que sujeita a isso, obviamente que te perpetua. Sim. Continua a ser the best job in the world. Eu não quero também estar aqui num discurso super pessimista. Para mim, continua a ser a melhor profissão. Ah, mas era isso que nós queríamos. Nós é tudo à base do pessimismo. Não, mas é complicado, porque se é complicado lá fora e há imensos casos de vantagens e de pessoas que passam à frente, cá em Portugal, então, que é um nicho ainda mais pequeno, ainda é mais duro, ainda é mais complicado verdadeiramente vingar. E o ato de vingares cá em Portugal é relativo. Tu fazes uma série agora e é espetacular. Se eu preciso daqui a 5 anos. Não, já foi. Já está. O Nuno Melo, que é um caso. Melo, o ator. Pronto. Sim. É o cabelo de. Não, a cabelinha foda. De esquilo, como é que o gajo. Não é? Foi ele que foi processado pelo. Oh, André, obrigado. Não é o Nuno Melo que processou o quadro porque ele disse que tinha cabelo a esquilo. Mas não é esse, é o ator. Não, pronto, não é esse. Não, esse é um gajo absolutamente espetacular. O Nuno Melo teve, a gente conhece, do Camilo, de vários filmes que ele fazia, lá no Brasil, é um ator fenomenal. A Chuva na Areia, ele foi castrado na Chuva na Areia, vocês sabiam disso? Hã? A personagem dele, ele fez uma novela que era A Chuva na Areia, e no fim, aliás, acho que ele se autocastra, porque ele era tipo um instituto. Essa parte não sabia. No Google Wikipedia, isto é para anos 80. Eu a parte da Chuva na Areia... Lembro mais ou menos. Sim, o André já estava na pré-reforma nessa altura. Anos 80. Não sabia dessa parte. Mas pronto, o Nuno Melo teve anos e anos sem aparecer, acho que teve doente e tudo, não sei o quê. E de repente ele faz um filme que é O Barão. E O Barão é um filme muito bom mesmo, excelente. E ele faz uma figura quase vampiresca, tipo Drácula, mas na altura do Estado Novo. Pá, o filme é espetacular. E... De repente a malta, ei, olha no meu, tirem prémios, vamos dar prémios ao gajo, do género, foda-se. Tiveram anos e anos a ignorá-lo, só preciso o gajo, não entrava em telenovelas, não entrava nada, porque é um ator, sempre foi um ator um bocado fora da caixa. Sim. Nada convencional. Nada convencional, sim. E de repente o gajo faz um papel num filme que até tem alguma exposição europeia e aí ela é espetacular, não sei o quê. Mas isso é uma coisa muito tuga. É muito português ter esta ideia do... O gajo morre, mas se é reconhecido lá fora, então anda cá, que nós afinal gostamos de ti. Pá, e ele morreu e tu sentes que ele podia ter dado mais, podia ser uma figura ainda mais importante do cinema em Portugal. Lourenço, puxando um pouco para a tónica positiva, como é que é dar aulas? E é brutal. Eu não sabia, é mesmo, e eu sei que isto é um clichê o que eu vou dizer, mas eu prometo que é verdade. Eu aprendo muito e sinto que evoluo como ator dando aulas. E eu não sabia que queria ser professor, nunca me imaginei, e um dia, por acaso, uma tia de uma amiga minha convidou-me para ir dar uma aula de expressão dramática, e eu fui a morrer de medo e a pensar, eu não tenho jeito, nunca dei, não vai correr bem, não vou gostar, mas pronto, não tenho lata para lhe dizer que não, então vou. E fui, e ainda bem que fui, porque percebi que era uma coisa que me dava imenso gozo. E pronto, e tenho continuamente, desde aí há 4, 5 anos, dado aulas a miúdos, a adultos, e epá, é espetacular mesmo. Como é que é a receptividade em termos de miúdos? Tipo, ou seja, eles vão para lá para brincar, para num tom assim meio gozo e não sei o quê, e depois ficam sérios, ou vão mesmo para lá, não, eu quero aprender mesmo, eu quero conhecer, eu quero aprender técnicas, eu quero perceber isto. Como é que é, em termos genéricos, como é que é a recepção? Há um bocadinho de tudo, mas os miúdos têm uma coisa muito boa que nós já não temos, nós adultos. Eles têm uma espontaneidade e uma... uma coragem, entre aspas. Por exemplo, eu peço, preciso de voluntários para fazer um exercício, e os miúdos querem logo todos vir. Os adultos, eu digo, preciso de voluntários, e é tudo, mas é para é tudo quê? Na redoma, mas é para fazer o quê? Sabes, muito a querer saber o chão que vão pisar. E os miúdos não, os miúdos arriscam e pronto, eu acho que com a idade nós vamos perdendo isso e ficamos muito mais self-conscious. E pronto, os miúdos têm essa... Por outro lado, os adultos, quando fazemos improvisações, os adultos, claro que vão muito mais longe do que eles, são muito mais... têm mais mundo, portanto também são fazem improvisações mais... como é que se diz? Mais... outra profundidade, não? Exatamente, profundidade. E dá para identificar um miúdo com um talento natural numa idade tão nova? Dá para duvidar, dá para ver, mas ok. Sim. Há miúdos que tu olhas, vê-los a fazer um exercício ou dois e dizes, este miúdo, se quiser ser ator, vai ser um grande ator mesmo. Eu acho que há pessoas que é isso, já é uma coisa que nasce com eles, é um dom, é uma coisa que nasce contigo. E há outros que se calhar têm que trabalhar mais para lá chegar, e há outros que é muito mais intuitivo e sai-lhes com muito mais facilidade. Pois, porque eu tenho a ideia que há sempre aquelas duas vertentes do ator. Há o ator de trabalho e há o ator natural. E por isso é que a minha questão é, imagina, tu fizeste o curso, tu sentes que as bases que tiveste, tudo o que tu passaste no curso foi determinante para te formar enquanto ator a todos os níveis, ou tu achas que há muito dali que é por instinto? E há muito dali que é reacionário e... Reacionário? Reativo, não é reacionário. Estás a ver onde é que eu quero chegar? Achas que há essa necessidade? É uma coisa que faz sentido? Ou, pode surgir mesmo num momento? Eu acho que faz todo o sentido, porque... eu lembro que uma pessoa... Olha, a Beatriz Batarda dizia-nos uma coisa, que era a técnica, ou seja, o que tu aprendes, a técnica nas escolas de atores, serve para nos dias em que não te desce o santo. Que era o que ela dizia, estás super inspirado, desceu o santo, e tu fazes um grande espetáculo. Não estás assim todos os dias. Teatro, espetáculo, televisão e cinema. E a técnica ajuda-te a conseguires fazer na mesma uma boa performance, mesmo que não estejas inspirado ou que não estejas naqueles dias. E, portanto, acho que sim, acho que há muita coisa que é intuitiva, mas acho que há muita coisa que também tu ganhas com a formação, que é importantíssima. Acho que é importantíssima a formação, não é mesmo? Acho que um ator não se faz só de intuição e de teres talento ou ter jeito. E depois com a prática vais ganhando ainda mais taleca para lá está, quando não estás nesses dias e o santo não desce, consigas fazer uma coisa em condições, não é? Sim. Em condições boas, claro. E acho que a escola também dá um bom... ajuda-te a saber trabalhar em grupo, que é uma coisa que é super importante. E eu digo sempre aos meus alunos, muito mais importante do que estares a trabalhar com um ator talentoso é trabalhares com um ator que seja bom colega. Porque se estás a trabalhar com o melhor ator do país, mas ele é um cabrão, um sacana, e está-te a tentar foder a cena, que é mau colega, no fundo, então de que é que te serve estares a trabalhar com o melhor ator do país? Não serve de nada. Aquilo que tu estás a dizer faz-me lembrar uma coisa, uma série portuguesa, que é a Sara. Porque há uma parte do Sara que eu acho interessante, que é quando eles estão a filmar a telenovela, que mostra muito essa dinâmica que tu estavas agora a falar. E todos querem ficar com a última deixa, para a câmara ficar neles. Yeah. Isso é tão típico de televisão. Típico. Está mesmo no ponto. Essa série é genial porque está... Eu acho que mais para quem é do meio, se calhar para quem é de fora não percebe tanto, mas quem trabalha em uma audiovisual... Sim, acho que percebe perfeitamente essas dicas, porque funciona tal e qual, como aquilo... Mas lá está, a novela tem um sistema de produção que é incrível, quer dizer, se for preciso gravam N cenas por dia a uma velocidade quase de fábrica, e aquilo é cansativo para os atores e para quem está lá envolvido e tudo mais, e faz trazer mais à baila os egos, e a forma do... Sim. Porque normalmente... Um ator que vai para uma telenovela, eu tenho a ideia que vai com um plano, vai com uma ideia, que depende do ator, claro, mas vai com, ok, eu vou fazer assim porque eu sei que este papel vai fazer isto, vai-me fazer e vai-me abrir a porta A, B, C, ou eu se fizer aqui uma boa, se eu sobressair aqui, posso ter, ou seja, vai com um plano, vai com um guião, e a telenovela presta-se a isso porque lá está, como é tão em massa, é de cada cão, como é que é? Cada um, cada... É de cães a um osso. De cães a um osso. Sim. E esse deve ser super agressivo o ambiente da novela, muito comparativamente com o cinema e com as séries, não será tanto. Não, há mais tempo. É aquilo, é um filme. Sim. Há mais tempo, não há, não, a produção não é em massa. Queres dar uma não, coisa? Não, não, não. Não sei se estavas. Mostraste um dedo do meio, não sei se estavas. Ainda bem que isto não é filmado. Mas vai ser, vai, este vai ser. Vai ser. Pronto. Antes, deixa-me só dizer uma coisa. Eu não quero fazer aquele discurso de ai, os atores de televisão, isso aí. Não, eu admiro, e aliás, eu já fiz televisão, não sou contra, nem sou contra os atores. Sim. Que fazem. E acho que é muito difícil tu fazeres bem televisão. Eu admiro os atores que conseguem fazer bem uma novela, porque é isso que tu dizes por dia. Tem 20 e tal cenas, sempre non-stop, em que acabaste uma cena que estás a chorar, 2 minutos depois tens que fazer uma cena em que estás super feliz, ou o contrário. Portanto, aquilo dá-te uma grande ginástica em termos emocionalmente. E é muito difícil fazer bem televisão, portanto, eu quero que fique registado. Eu admiro os atores que fazem bem televisão, porque é difícil. Não é qualquer um que faz bem televisão. Não, mas nós até temos tido nos últimos anos um bom histórico em termos de consecutivas produções a aumentar um bocado a escala. Normalmente havia sempre aquela lógica de o dinheiro está tudo concentrado no primeiro episódio. Uhum. E faz-se um episódio espetacular. Explosões. Tudo. Pois outros são todos em 3 cenários. E pronto, está feito, está garantido. Depois no final alguém casa. E havia sempre. Não, mas esta é a lógica de uma novela, genericamente. Nós descobrem que são irmãos no fim. Antes de um deles morrer. Há sempre um funeral e um casamento no último episódio. Uhum. Mas pronto, lá está. Tem uma fórmula, sim, e nós fomos. Não quer dizer que nós estejamos a quebrar a Breaking the Mold, não é isso, mas estamos a investir cada vez mais, pois já percebemos que é onde há mais receptividade do público. O público não está nas séries, o público não está todo no cinema. O público português, para cinema português. Uhum. Portanto, a novela é o nosso veículo neste momento. A questão é, qualquer ator que tu perguntes se prefere fazer a novela ou prefere fazer cinema, ele à partida vai dizer que prefere fazer cinema. Porque não, o trabalho dele é mais respeitado em cinema do que numa telenovela, certo? Porque devido a essa questão também da mass production, e estás sempre ali a bombar, a bombar, a bombar. No cinema não, é a tua personagem, tens um tempo de rodagem, tens um tempo a preparar a personagem, não tens de estar ali numa lógica de fábrica. Não sei, tu pessoalmente preferes, tens mais, compreendes o ponto de vista, faz-te sentido? Percebo, mas eu digo-te, se me dessem a escolher, eu escolhi teatro. Ok. Pois. Ou seja, se me dissessem, só podes fazer uma destas três para o resto da vida, eu escolhi teatro. Mas sim, há atores porque também... Olha, porque... aquele nervoso... Algum de vocês já fez teatro? Não. Duas pessoas aqui já. Ok. Pronto, aquele nervosinho que a pessoa sente antes de entrar em cena, pá, é melhor... Não, melhor calma, não. É tão bom como mandares uma gana queca. É, okay. É viciante, é... Tenho de me explicar isto ao André. Peraí, tenho de ir para... Uma queca com 2 pessoas... Ah, ok. Ah, isso. 2 é ou mais, não tem que ser só 2. Estava a pensar no bolo. Ah, não, não, mais não, bolo, tenho que meter no teatro para saber o que isso é, então. Mas é orgasmo, vocês não concordam? Eu acho que sim. Eu também. Pronto. Se tivesse algum de nós, não dissesse que não ia. Mas sim, é uma boa comparação. Sim, porque epá, há ali uma mistura de tantos sentimentos antes de entrar. Estás a falar do quê? Exato. Antes de entrar aonde? No palco. Ah, tá bem. Depois quando estás lá em cima daquilo, dá um prazer. Continuamos a falar de teatro. Sim. Ok. Não, mas acho que é uma boa comparação, até porque no cinema acaba por ser, tu faz aquela cena e aquela cena vai ficar registada para sempre. Tu no teatro, cada peça é diferente, porque pode acontecer uma coisa diferente, fazes a coisa de maneira sempre mais ou menos diferente, um dia estás mais inspirado, no outro dia estás menos, um dia falha-te uma deixa e logo isso altera a deixa do outro colega e tens de improvisar, fazes uma marcação diferente, o público se ri mais, se ri menos, se não ri, tudo isso e cada peça... Portanto, que há aquelas de, hoje não correu bem, hoje correu melhor. Yeah. No cinema, tu fazes aquela cena, até pode não ser a melhor que fizeste, mas se foi a que ficou gravada, é que está no filme e é essa que vai ficar marcada. Yeah. Mesmo que tenhas feito piores ou melhores. Sim, melhores takes. Portanto, tem esse trabalho também de, até mesmo enquanto personagem ator, lá está, tu se calhar na televisão ou no cinema, hoje fazes do Zé, chegas lá, fazes do Zé, desligas, amanhã... segue outra coisa. No teatro, tu todos os dias tens a peça, és aquele personagem. Portanto, tu, é um trabalho muito mais exaustivo e até completo da criação do personagem. Mas mais orgânico também. Porque tu mais orgânico, André. Mais orgânico também. Sim. Não tens de estar a preocupação não, das e não câmaras tens de tomar banho a seguir. Sim. É um extra. E há menos fluidos e não sei o quê. Yeah. E aquilo que o Lourenço disse, de facto, é verdade. O facto de tu não teres uma câmera em cima que te apanha tudo, também é muito bom, porque tu no palco consegues escapar, entre aspas, com muita coisa, porque não tens algo que está a gravar cada parte do teu corpo e cada movimento da tua cara, portanto permite muito mais liberdade, digamos. E tens um feedback imediato do público, que é ótimo. Sim, quando corre bem. Quando corre bem, sim, sim. O público português também gosta de reagir forte quando não está a gostar de alguma coisa. Eu e o Iribe nunca fizemos teatro. Ainda bem! E por um lado é bom, sim, por um lado é bom. Mas já deram quecas. E foi para o bom desta semana. Um com o outro? Sim, sim, já, exclusivamente. Já. Ok. Era só para saberem que a sensação é mesmo dar uma queca. Ah, então pronto, okay. Então escusamos de fazer não, teatro. Mas tu disseste uma queca boa e aí. Não, é a mesma coisa. Tem que ir ao Tinder. Lá há quecas muito boas. Ok. A questão é. Vocês já fizeram uma experiênciazinha má no teatro. Vocês já fizeram teatro. Uma experiênciazinha daquelas que vocês... Ah, fuck, isto não... não correu bem. Não correu mesmo bem. Não correu bem. Tem alguma dessas? Epá, eu já tive mais pela... Não só pela minha parte, mas... Não só pela minha, pela minha parte, ou seja, não foi tanto de eu dizer, epá, fiz um péssimo trabalho. Sim. Mas foi mais tipo, o produto final não estava tão satisfeito, digamos assim, por uma série de fatores, mas sim, acontece. E no final, tipo, acabei por cumprir, mas não tinha tanto gozo em fazer, porque, pá, havia coisas que eu não concordava, ou pronto, não interessa. Mas isso estraga-te, tipo, ficas fedido, acabou aquilo, ficas chateado, é uma coisa do género. Ah pá, pronto, olha, não correu bem, amanhã vai correr melhor. Não, eu estou a dizer aqui no projeto no geral, ou seja, não era tipo, hoje o espetáculo de hoje correu mal. Não, isso acontece com mais regularidade. Eu estou a dizer, no final, o produto final, eu achava que podia ser melhor. Sim. E portanto, mas lá está, não era só de podia ser melhor por eu não estar a fazer um bom trabalho. Eu tentava fazer o melhor, mas no final havia uma série de opções criativas que eu não concordava tanto. E portanto, o produto final e o feedback que eu também tinha das pessoas era que o produto final da coisa não estava grande coisa. Pronto. Claro que não tinha a mesma motivação do que fazer, por exemplo, esta peça que fiz agora, em que o feedback era mais positivo e as casas estão mais cheias, as pessoas passam todo tipo de mensagem. Mas também não digo, ai, arrependi-me imenso, porque não, até porque foi uma aprendizagem de fazer algo mais que não tivesse tão bom e que não tinha tanta gente a adorar, mas que ainda assim tinha de ser feito e, portanto, não perdi nada em ter feito aquilo. Os meus episódios são todos cómicos. São maus, mas são... Podem também ser breves. Podem ser breves. Uma vez tinha um adereço que era importante e mandei-o para fora do palco e depois tive de fazer o resto da cena a fazer de conta, quer dizer, não a fazer de conta que tinha... uma espada... Quer ser mais específico? Tinha uma espada e ia puxar a espada e quando puxei a espada, puxei com demasiada força e saí do palco. E pronto, e depois tive que fazer mais... Mas é para isso que um gajo paga o bilhete, André, é para estes momentos. Estas histórias só existem em teatro. Só em teatro é que pode e depois haver fico tipo, então e agora o que é que eu faço? Eu não tenho a espada, porque eu precisava da espada para fazer certas coisas. E pronto, foi isso. E uma vez fui com os copos a mais para cima do palco e foi engraçado. Mas tu não bebes. Gil Vicente às voltas na tumba depois disto. Mas estava no Alentejo. E quando tu vais ao Alentejo... Ah, okay. Olha, bom segue. Já lá. É um segue, mas é um segue assim um bocado retardado. Epá, estava com um delay que estavam a dizer as coisas e eu estava a responder tipo uns minutos. Uns minutos depois. Estamos a comer. Olha, eu tive uma branca uma vez na estreia de uma peça que foi a das piores sensações da minha vida, porque eu esqueci-me do texto, mas uma coisa foi, não te cales, porque se tu te calares vão perceber que tu te esqueceste. Comecei e de repente foi, ok, já sei o que é. E disse o texto, todo contente. E acaba a minha cena, passou para outros atores, mas eu estava com uma sensação estranha. Pensei, espera lá, mas porque é que aqui há alguma coisa que não está bem? Ok. Eu disse texto de duas cenas à frente. Eu antecipei texto. Ah. E pensei, fodi esta merda toda. Fodi. Eu era o único ator profissional nessa peça, ainda por cima. E o que é que foi a minha sorte? Havia intervalo. E, portanto, no intervalo, tivemos a adaptar mais ou menos o texto daquela cena à frente que eu já tinha dito o texto. E pronto, e aquilo disfarçou. E o público acabou por não perceber. Ok. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa. Eu tive o contrário, que foi, na estreia de uma peça, estava tão nervoso que saí do palco uma página e meia antes. estava a fazer contracena com mais duas pessoas e eles ficaram completamente acarrados. Sim, foram-me chamar ao backstage, todos em pânico. Tipo, um ficou em palco, tipo, a improvisar e o outro foi dizer, então, o que é que se passa, não sei o quê. Mas como a peça era sobre músicos drogados, a coisa disfarçou, estás a ver? Porque eles estavam em pânico, aquilo foi assim. No fundo, estava dentro da personagem. Pois. Exato. Bom, e agora o tal segue retardado, vamos falar. É assim, meus amigos, quem nos ouve lá em casa? Guarda, especificamente. E o teu pai. E o meu pai. Augusto, esta é para ti. Esta, assim. E Jorge Augusto. Jorge Augusto também, é. E Jorge. É tudo Jorge. O meu é o... Vou comprar cigarro. É o Edu. O que é que sucede? Este grupo de pessoas que faz o Pod Bullet, em 2013, fazia outras coisas. Casas. Casas. Criou uma associação chamada Odd Bullet. Daí podem reparar, original. Odd Bullet, é. Muito bom. Odd Bullet foi criada enquanto uma associação de cinema. Repara, aquilo já diz era. É uma associação que foi criada em termos para projetos de cinema e também literários, já vamos aí. E o primeiro projeto da Odd Bullet oficial. Era um projeto que... Já não é oficial, é oficioso. É oficioso, não chegou a ser... Está em tribunal. Está em tribunal, sim. Neste... que é chamada-se Sete Balas. Ora bem, o que é o Sete Balas? Porque todos nós temos uma história diretamente com este universo. O Sete Balas é um universo que começou por ser cinematográfico e agora também é literário. Construído, porque por mim, pelo... Como é que te chamas? Sandro. Carlos. Carlos. Carlos Jorge. Iria. Paulo, Carlos, Paulo Jorge. Paulo Jorge. Paulo Verga. Paulo Verga. Paulo Verga, Paulo Verga. Que é o quê? No fundo é uma misturada. É Tarantino, é Frank Miller, é música de Edcom, mas em filme e em livro. Com base numa cidade fictícia chamada Trindade, onde casas criminosas que já estão nas raízes daquela cidade há décadas e décadas, dominam o submundo e do crime, onde há personagens super coloridas e interessantíssimas que com nomes espetaculares. Estás a ler a sinopse do livro. Ah, bom, não, e a ideia aqui é ser uma saga, na verdade, sim, estilo o Sin City do Frank Miller, estilo o Reservoir Dogs do Tarantino, aplicado a um contexto português. E é mau. Nós criámos um filme em 2013, esse é o projeto embrionário deste universo Sete Balas. Esse projeto em 2013 foi gravado no Alentejo, em Faro do Alentejo, e foi aí que, e este é um ponto engraçado para o episódio, foi aí que nós começámos a trabalhar oficialmente contigo, com o Lourenço, portanto, e também com o Diogo Leite, porque eu e tu já tínhamos trabalhado antes. Pois foi, era na Lusófona? Na Lusófona, sim, fizemos algumas curtas na Lusófona, nomeadamente aquele Venceslau, não sei se te lembras. Lembro. Eu fiz por esquecer, mas lembro. Estou a brincar. Sim, percebo, com a Sara Quintela. Meu Deus. E nós, lá está, depois, este é o primeiro projeto oficial da Odd Bullet e também é o primeiro projeto entre nós. Nós trabalhamos mais vezes todos juntos. E eu gostaria de falar um bocadinho sobre este, porque este vai ligar depois com os livros, que é onde nós vamos chegar. 2013, criou-se este filme. Este filme foi gravado em... Fim de semana? Foi um fim de semana, sim. Foi um prolongado. Em Faro do Alentejo. A equipa de produção é a mesma que ainda hoje existe, com a exceção de que temos o André nas cenas. Nas cenas também. Mas era uma equipa muito pequenina, como tu reparavas na altura. O próprio Iria fazia um dos papéis principais do filme. E voltou a fazê-lo várias vezes, nesta personagem do universo de Bala, infelizmente, sim. Chamada Cid. Grande canastrão. São pulha. Com um orçamento elevado de zero. Sim, sim. Tipo, zero. 30 euros a cada um. Sim, está fixe, está bem. E uma Santos. E uma Santos, é. Yeah. Gravámos na casa da avó da minha namorada. E comemos muito bem. Pois foi. É verdade. Exato. Lindamente. Também no... Mas depois, outra história que a gente depois conta-te, no web series, também fomos comer no restaurante. Sim, mas isso já lá vamos. O que é que tu te lembras de 2013 dessa rodagem? Além de que, ao fim de meia hora, querias ir embora. Pois foi. Tal como no Venceslau, tu também fizeste por esquecer. Exatamente. Okay. Olha, lembro-me que estava calor. Aquilo foi para aí setembro, outubro? Aquilo foi em setembro. Foi setembro, sim. Início de setembro. Início de setembro. Não, olha, gostei muito. Ainda por cima por ter trabalhado também com o Diogo, era da minha turma, na altura, sim. O Diogo Leite. e nós dávamos muito bem, mas nunca tínhamos tido contracena um com o outro, nos exercícios, né, nas coisas que fazíamos. E gostei muito porque eu acho que ele é um ator, super intuitivo, uhum, e muito inteligente, cenicamente, e é bom colega, pronto. Gostei porque, olha, no meio daquele ambiente informal que nós criámos todos, divertimos-nos, estávamos todos a fazer uma coisa que gostávamos e portanto, claro que isso também acabou por nos aproximar. E eu gostei muito de fazer aquela personagem. Podemos falar? Tenho medo de fazer um spoiler, não há problema? Não, essa obra não existe. Hã? Oi? O filme de 2013 é um filme que está em tribunal, não é? Então, ah, está bem, é o tal, ok. Podes falar à vontade. Não há segredo de justiça. Não há segredo de justiça. Ok. Pronto, a minha personagem acabava por se descobrir que no fim não era assim tão, tão bonzinho ou tão, exatamente, inocente. É. E eu gostei muito disso. Eu ia dizer que a melhor coisa que eu retirei desse filme, do nosso ponto de vista, em termos de escrita de guião, de realização e tudo mais, foi que nós, a meio do filme, decidimos fazer uma sessão de improviso de, pá, meia hora, pá. Sim. Quem que era? O Iria, o Lourenço e o Diogo numa mesa a beber e a contar histórias de guerra, no fundo histórias de que lhes tinham acontecido, umas eram piada, outras eram realidade, e isto foi tudo improvisado. E foi um terror fazer isso. Ficou. Na cabeça. E ainda hoje recordo esse momento, foi, para mim, para gravar foi genial, foi das melhores coisas que eu fiz. E vocês ali a improvisar, o texto estava hilariante, estava a alimentarem-se uns dos outros em termos de piadas, em termos de dinâmica. Pá, estava espetacular. E essa espontaneidade que estavas a falar ao início, eu senti naquele filme. Eu senti que a gente podia fazer o que quiséssemos e aquilo iria fazer sentido no contexto do filme. E eu acho que a partir daí o Sete Balas também começou a ganhar mais músculo enquanto obra, devido ao facto de nós não termos nada de reservas ou de o que é que nós não podemos fazer ou o que é que nós devemos fazer para obedecer a estas regras deste universo. Estamos a falar de mafiosos, o Diogo Leite fazia de Apache, que é não usa facas, não usa pistolas, só usa facas, e ele conta uma história sobre matar uns gajos na Roménia. Essa história já está em livro neste momento, por exemplo. Ou seja, aquilo que começou por uma sessão de improviso, uma brincadeira, hoje em dia está em livro nas livrarias. E o facto de nós nunca termos deixado esta... Vamos divertir-nos, claro, mas também vamos tentar fazer alguma coisa que tenha algum tipo de qualidade, para nós, sobretudo, uhum, foi o que deu origem a que o universo pudesse ser expandido e pudesse estar onde está hoje. E essa é a grande memória que eu tenho de 2013, pelo menos do filme, da experiência de fazer aquele filme. E além disso, desenvolve-se uma relação de amizade, nós, contigo e com o Diogo, que depois perdurou durante um imenso tempo, uhum, ainda hoje, e... Passaram 7 anos. Sim, sim. E entretanto, fizemos esse filme, lançámos... Retirámos. Não é a cena de estar mau ou de estar bom. Nós, é um filme, para já é um filme muito grande. Ou seja, aquilo para concorrer a festivais tinha aquelas limitações. E nós achamos, não, a gente ainda vai fazer, vamos melhorar ainda mais o universo, fazer uma coisa ainda mais específica. Fizemos outros filmes, entretanto, também contigo. Outras curtas-metragens que foram a vários festivais. Criatura de hábitos. Criatura é aquilo que eu tenho mais. Tenho melhores memórias do Criatura do Sete Balas, até curiosamente. Sim, certo. Yeah. Começámos com o Dor e Indolor, fizemos o Criatura, sim, de Hábitos, depois fizemos o Inverno com o Diogo Leite, sim, depois fizemos o... é aqui que entra a nossa web series, porque estes três filmes que nós falámos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, quem pesquisar por Odd Bullet no YouTube tem lá os três primeiros filmes que nós fizemos. E depois tem isto que nós vamos falar agora, que é, em 2015 surgiu a ideia de, ok, vamos voltar a pegar no Sete Balas, mas vamos fazer uma coisa que se presta mais ao que o Sete Balas é, que é uma série. Então decidimos criar uma web series de 5 episódios, também no Alentejo, gravada no Alentejo, e aqui, pronto, naturalmente, não é qualidade, mas já há um trabalho para trás dentro deste universo, e mesmo em termos de nós enquanto Odd Bullet, a coisa está melhor, já está mais consistente, e está também no YouTube. Sobre 2015. Eu só quero dizer uma coisa, e fizemos uns tie-ins. Fizemos uns tie-ins para a web series, duas pequenas, sim, curtas para ligar à web series, nomeadamente o Afogado contigo, tu e o Jorge e o Guilherme Nascimento. Ah, do Xadrez. E o Contorcido. Meu Deus. Essa já tinha esquecido. Mas eu por acaso achei que. Pois, vi que tinha a ver com esse universo. O personagem Elias esteve no filme original, esteve no Afogado e esteve na web series. Mas pouco, sim, no Web Series eu acho que só fiz uma cena. Com o Guilherme, precisamente, Guilherme. E com o Jaime. E com o Gonçalo. E o Jaime, pois foi. É. Pois foi. Otávio. Otávio. Sobre 2015, memórias. Aquelas bifanas estavam muito boas. Perdemos contra a França no futebol. Pois foi. Exato. Foi verdade. E tu, estava um calor horrível e tu deixaste a porcaria do carro aberta o fim de semana todo. Pois foi. Durante os dias, nós temos lá 4 dias, durante os 4 dias o carro não trancava. Então, literalmente, o carro, não havia ali qualquer coisa, estava preso e não percebíamos o que era, então o carro estava sempre aberto. Conclusão, o carro teve os 4 dias sempre aberto. Mas pronto, estávamos em Faro do Alentejo, portanto estava tudo bem. Verdade. Depois viemos a perceber que era a janelinha do porta-bagagens que estava mal fechada. Exato. Não se nota porque aquilo, como está fechado, mas está um bocadinho aberto, não percebemos do que era. Foi genial. Eu queria começar por aquilo que foi há bocado dito. Tu falaste, eu não sabia dessa história da meia hora a improvisar. Mas nós quando estivemos no Alentejo já comigo na segunda vez, também fizemos um bocado isso. E sim, pá, agora estão a olhar. Então quando nós fomos para o campo à meia da noite, e eu com a garrafa de anis. Sim. Okay. Sim, mas isso são cenas de improviso. Aquilo foi um bloco de improviso. Sim, claro. Seja, não, uma conversa só. Sim, aquilo, pronto, em 2013 aquilo estava pensado, ok, vocês vão estar bêbados e têm de falar. Uhum. Portanto, agora digam o que quiserem. O que fizemos em 2015 foi, fomos à noite, para o meio do nada, ver o que é que podíamos fazer que fosse giro. E atenção, todos os nossos equipamentos são do it yourself. Nós, fizemos uma Steadicam de raiz, com tubos e contraplacado e tudo mais, para ligar com a câmara. Não tínhamos projetores, utilizámos luzes do carro, utilizámos lanternas, utilizámos tudo para fazer estas coisas. Lá está, porque o nosso estilo de cinema, como não temos meios, a nossa ideia é tentar fazer o máximo que conseguirmos com o que tivermos. E eu acho que em algumas circunstâncias essa parte rudimentar até resulta melhor no tipo de filme que estamos a fazer. E o ponto que eu estava a tentar chegar é que quando tu estás naquele tipo de ambiente, as pessoas estão tão dentro das personagens e estão... Há uma espécie de fraternidade, no fundo. Sim. Em que estás fechado com as pessoas dentro de uma casa e estás a viver as personagens, que depois se presta muito àquilo que vocês estavam a falar. De repente começámos só a improvisar e tentar ver onde é que as coisas chegam, porque lá está, estamos no meio de um processo criativo e toda a gente está tão dentro que depois surgem coisas muito engraçadas. Não, vá, nós tínhamos um ator para fazer de informador. E depois, até bem pouco tempo antes do filme começar, ficámos sem o ator. Então aqui o Yours Truly teve de ir fazer de informador. E que bem que o fiz. E que bem que o fiz. Não, está mal, não está mal. Ou seja, há muito esta o improviso. O Gonçalo, o papel dele era, ele entra no primeiro episódio. Aliás, tu só entras no primeiro episódio. Sim. Porque tu és logo, ou no início, morto. Tens a cena. Mas para terem uma ideia, o Gonçalo gravou connosco numa cena aqui lá no Barreiro. Em casa, não sei o quê, foi contigo também, Lourenço, e depois o Gonçalo vai de propósito para o Alentejo num dos dias, vai para aí no terceiro dia, fomos buscar ao comboio, assim foi gravar connosco, dormiu lá na casa, e depois no outro dia foi embora. Onde quer que tu estás, não? Levar o melhor soco nos cornos da série. Levar o melhor soco nos cornos. Mas lá está, isto só acontece porquê? Porque estamos a falar de amigos, também, mas também estamos a falar que havia compromisso em relação ao Sete Balas, em relação àquilo que nós estávamos a fazer, acreditávamos no projeto. Eu acho que para mim isso vale muito mais do que qualquer qualidade do filme. E qualquer coisa que possa ter. Isso é relativo. 2015 foi tão ou mais arriscado que 2013. Sim. Porque não só aumentámos bastante o elenco. Pois foi. Porque já meteu o João Maria, meteu a Mafalda, meteu o Jaime, que eram três. O Diogo Xavier. Que eram quatro pessoas que nós não conhecíamos. Exato. E nós só conhecemos no dia da rodagem. Exatamente. E fomos para lá. Pronto, depois estava o Diogo Leite e era. Não, o Diogo Leite era a nossa ponte, não, em termos do... João Maria, então. O Diogo Leite era a nossa ponte com os atores novos. Yeah. Pronto, depois estava eu, estava o André, estava o Diogo e depois veio o Gonçalo. Não, e nós conhecemos a jantar. No foi Canal tipo, Caveira. Eu digo, olha pessoal, vamos lá, a gente encontra-se no Canal Caveira. Chegámos ao Canal Caveira, já o carro não trancava, chegámos ao Canal Caveira e fomos jantar lá no restaurante e foi aí que começamos a falar todos. Agora imagina... Põe isto em perspectiva. Se por acaso nós não nos dessemos bem. Pronto, estava tudo enguiçado. Estava tudo enguiçado. Pronto, e assim, uma rodagem... Estava a dizer, foi isso. E depois esqueci-me da outra parte que ia dizer. Pá. Enquanto não te lembras, só quer dizer uma coisa. Em ambos os filmes, acho que há uma coisa que é bastante importante dizer e que também foi um bocado caricato, que é a população de Faro do Alentejo. Que acho que... Mas isso foi transversal em 2013 e foi em 2015. Sim, sim. Foi filmando. Está filmando. Em que é absolutamente maravilhoso como as pessoas ao mesmo tempo ficam horrorizadas, mas ao mesmo tempo deixam a coisa... Sim, pronto, sim. Isto é normal, tipo... Não, há pessoas com armas e com pistolas e com facas e com ferimentos na cara, sangue a jorrar, na boa. Um dia fomos pescar pão de manhã, sim. Todos em personagem. Porque assim, as cenas da ação, muitas delas eram feitas na rua. Da ação, não é explosões, nada disso, mas eram cenas de em que havia luta. Armas e tudo mais. Era na rua e... O facto daquela população que nunca viu nada daquilo, de repente, abraçar daquela maneira e não chamar a polícia, acho que foi um bom bónus. Sim. Foi querida a parte deles. Foi querida a parte deles. Eu lembro-me, em 2013, aquela sequência em que o Diogo Leite está na rua e vê-se um vulto lá atrás, que vem a persegui-lo. E a ideia é... Ele depois chega a uma altura que ele tem que se encostar à parede com uma faca e esperar que ele aparecesse para o matar. E tu estás, agora imagina, tu estás numa rua, pá, habitacional. Estão 50 graus. 50 graus. E de repente há uma pessoa da janela que espera assim, uma janela e vê o Diogo com uma faca encostada à parede, assim, com um ar de mau, estás a ver? E a pessoa assim, posso sair? E a gente, pode, então vamos lá embora, pode sair à vontade. Mas repara, com uma arma na mão. Com uma arma na mão, pode sair à vontade, venha por aqui. Mas a reação nunca foi tipo, o que é isto, meu Deus, foi rir, foi piada, porque viam em nós não estávamos ali para fazer maldade nenhuma, era um filme. Nós foi a nossa sorte. Foi a nossa sorte. E isso foi em 2013 e em 2015, sim, é verdade. Pá, inesquecível as duas rodagens e deu origem a que agora podemos ligar com... lançámos um primeiro livro do Sete Balas em 2017, sim. Chamado Sete Balas Dias de Cão. Que tem 3 contos, porque a ideia do Sete Balas, nós percebemos que ao fazer a série convosco, e o mesmo filme de 2013, é que isto não é um romance. O Sete Balas é um conjunto de histórias. Portanto, vai ser assim que vai ser tratado em termos de livro. Vamos fazer um conjunto de contos, sem ordem cronológica, sempre do ponto de vista das personagens que nós desenvolvemos tanto na web series como no filme, dentro desta coisa de trindade, deste universo assim meio fantasioso e graphic novel e tudo mais, mas coisas que as pessoas podem consumir uma história, ler do princípio ao fim, têm a experiência total num conto e depois vão ao conto seguinte e é uma coisa completamente diferente. Dentro dessa lógica, lançámos o primeiro em 2017, éramos 3 na altura, João Iria, eu e o João Nuno, e fizemos o primeiro livro, 7 Balas Dias de Cão, 3 contos, um conto por autor. E agora, recentemente, e quando digo recentemente foi... Dezembro de 2019. Dezembro de 2019, lançámos o segundo volume, 7 Balas, Teatro de Sombras, já só eu e o João Iria, 6 contos, e neste momento está à venda nas livrarias, e eu acho que uma brincadeira que começa com... bora para o Alentejo fazer um filme. Fazer cenas, semana? Com uma câmera e um microfone. Yeah. É Gangsters, é Reservoir Dogs. Neste momento existem livrarias. E existe fruto do nosso trabalho, sim, de sorte também, claro. E, mas uma coisa é garantida, mesmo desde 2013 até 2020, é que nada nos foi dado. Foi tudo feito assim, às 3 pancadas, às vezes com muita luta à mistura e com algum sacrifício, mas aconteceu. E fazendo a ponto de geral, o Lourenço apresentou recentemente a primeira apresentação, vamos ter mais, mas a primeira apresentação deste livro, Sete Balas Teatro de Sombras, foi na Bertrand de Picôs. E quase um full circle de 7 anos, estavas lá, fizeste a apresentação e foi do caraças. E não sei se já leste o livro. Óbvio. Pronto. Ainda antes da apresentação. Como assim? Como assim? Como assim? Tiveste acesso antes, mas o que é isto? Olhando para o Sete Balas, vias aquilo a ter... Ficaste contente com o lançamento do livro, sim, claro, mas qual é a tua relação com... Respondeste logo sim, por claro, ele. Ficaste, sim. Nem tenho hipótese. É só para não haver aquele momento... em retrospectiva, fez-te sentido aquela apresentação? Fez sentido isto? Olha, sim, e vou dizer o que disse na altura, que é, acho que é extraordinário, vocês, com a idade que têm, tudo o que vocês já não me lembro dos números que perguntei-vos mais especificamente na altura, mas a quantidade de filmes que já fizeram, os 2 livros que já lançaram, e como tu disseste, às vezes em condições muito difíceis mesmo, de terem que de haver um investimento pessoal vosso, de tempo, seja de tempo, de meios, de dinheiro, de tudo, é notável, porque vocês tinham todas as razões do mundo, não tendo o suporte financeiro dos apoios que há para cinema e etc, podiam ter perfeitamente ter dito, ah, não vou fazer porque não tenho dinheiro, isto é difícil sem dinheiro. Não, vocês foram à luta, vocês fizeram, vocês arriscaram, investiram, e isso eu acho que vocês estão de parabéns, porque é notável e é mesmo um exemplo para muita gente de que, mais uma vez um clichê, as coisas difíceis normalmente são as que valem mais a pena. Sim. E é verdade, mesmo com condições desfavoráveis, acho que se a pessoa gosta, se a pessoa acredita neste caso nos filmes que faz, nos argumentos, no texto, nos livros, a pessoa tem que arriscar, tem que tentar, senão não vais ficar a vida inteira a dizer, ah, se eu tivesse feito, se calhar não, eu se calhar não consigo, mas tentaste? Não, então vai ficar sempre aquilo pendurado que é, eu devia ter lançado um livro, vá. Força. Mas tentaste? Fizeste alguma coisa por isso? Ah, não, porque acho que não conseguia, porque é muito difícil e quase ninguém lê. Está bem, mas não tentaste, então fuck you. Esta ideia não nos trouxe dinheiro, mas trouxe-nos memórias, trouxe-nos coisas que dificilmente a gente se esquece. E acima de tudo, realização pessoal, não é? Sim, claro. eu nunca me esqueço do iria a cortar-me o cabelo com uma máquina num Alentejo, a rapar-me metade do cabelo. Eu isso fica... aconteceu? Aconteceu. Há vídeos, eu tenho que ver se encontro. É metade da minha calvície vem desse corte. Sim. Tem-se uma marca já. Já deixei marca em ti. Não, mas... Outro. Não, olha, então Chico. Opa! Pois foi. Epá, não, mas era o que vocês estavam a dizer. Lá está, não ganhamos dinheiro absolutamente nenhum com isto, mas as memórias... As memórias que nós ficamos e a realização pessoal... Acho que para mim são as partes mais importantes. E de ver como com tão pouco conseguimos fazer tanto e com uma boa qualidade, para mim acho que é a maior recompensa que podemos ter. Isso, boa qualidade, é discutível. Sim, tá bom. Pronto, esta é a minha opinião, atenção. E a tua opinião é merda. Pois. acho que é isto, no fundo é isto. É, não é? No fundo é isto. Mas permitiu-nos, lá está, conhecer malta que ainda hoje nós trabalhamos contigo, com o Miguel... Linares Bilen, com a Santarino, e são pessoas que passaram aquela fase do somos atores e vamos trabalhar juntos, vamos colaborar juntos, e são amigos, são família, estás a ver? Faz parte da... É importante a gente conseguir dar-se bem com atores e fazer estes projetos, porque nós queremos fazer o filme, vocês querem fazer o vosso portfólio, é perfeitamente normal, mas quando isso surge também uma amizade e surge também essa coexistência, eu acho que é só vantagens, e pá, pronto, acho que é giro. Temos o que queríamos. Não, falta foi só dizer. Atitude masturbatória. Ah, nem foi assim, não foi assim tão pesado. Utilizem o código para comprar o livro? Dá? Sim, dá. Pode 10? Pode 10 na FNAC. Isto funciona. Mas quem quiser, vá à FNAC, vá à Bertrand. Está no top da Bertrand do Foro Almada? Não, das Amoreiras. Está lá em primeiro. Se não tiver, eu vou lá hoje outra vez. Pronto, está. O livro é 7 balas de Teatro de Sombras. Tem uma cabeça da gira. Comprem só pela capa. Já vale a pena. Boa capa. Temos que agradecer ao nosso convidado. Eu ia fazer isso agora, não é? Ele é que é o prezi. Agradece tu, André. Agradece você. Ok, pronto. Em primeiro lugar. Obrigado, Lourenço. Em primeiro lugar, para concluir, obrigado. Em primeiro lugar, para concluir. Não, agora faço a sério. Vais tecer umas considerações. Vou. Foda-se. Umas breves. Porque quem nos ouve não nos vê e, portanto, só que... Nada é bom! Graças a Deus! Acho que eu quero olhar para a tua fronha. era hardcore. Não, houve uma coisa que eu reparei e quero salientar. Quando nós falámos de dar aulas, houve toda uma emoção que veio logo na cara do Lourenço, que é muito bom ver a paixão que outras pessoas têm por dar aulas, por de facto é depois pegar nas próprias experiências e passar o testemunho. E como isso não se vê aqui, mas eu reparo, eu tinha que partilhar isto, porque de facto a tua cara mudou completamente, e é uma coisa que eu acho que é de louvar também. Uma pessoa estávamos a falar de atores e muitas vezes é uma coisa muito do eu, e ver o teu altruísmo e ver o prazer genuíno que tu tens, isso para mim é uma coisa fantástica e por isso queria agradecer por estares aqui connosco e partilhares essa experiência. Obrigado. Era só isso, da minha parte. Obrigado pelo convite. Agora fiquei sem jeito. Mas eu não ia receber, vocês não me iam pagar um X para eu ter vindo. Corta aí! Estou a brincar. Obrigado, Lourenço, por teres tirado uma hora para ficar a aturar esta gente. E de ressaca. Estou a brincar. Não. Connosco nunca aconteceu. Nunca. Nunca fizemos episódios. Não. Mas deviam. Não. É melhor não. É melhor. Longe de nós fazer uma coisa dessas. Óculos escuros. Obrigado e bom fim de semana. Então, adeusinho. Bye. ASMR.